espetáculo vai começar. O Búfalo do Marajó. O animal tá chegando! Chegou para revolucionar o segmento das aparelhagens no estado do Pará. O Búfalo do Marajó. O aniversário de Belém! Búfalo do Marajó. Apresentando a vocês os DJs mais diferenciados do momento. Já estamos aqui! O number one. Quando ele chega, ninguém fica parado. É o dedo mais rápido do mundo. Vem pra cá, DJ Punk, e assuma esse comando do animal. Number two. Para a galera do Porto São José! Que contagia todos os seguidores. Vem pra cá, meu DJ Rione. É o Negão e o Mauro! E preparem-se, porque os diferenciados vão botar esse animal para ir pra cima. Agora! Para começar, maninho! Vai começar a chifrada no pão! Meu búfalo chegou, tá embrasado. Tem comandação diferenciada. Se prepara que a chifrada é pressão. Punk e Rione no comando do Negão. Já estamos no comando! Punk e Rione solta som nessa parada. Dali que dali que dali dali na pressão. Meu búfalo chegou, sente a chifrada do... Chegou! Dali que dali que dali dali a chifrada. Punk e Rione solta som nessa parada. Dali que dali que dali dali na... Búfalo! Búfalo! Sente a chifrada! Chegamos! Curioso! Quem é do Mauro Som aí, bota o bracinho pro alto! Mas quem gosta do búfalo também, bota o bracinho! E canta! Canta! Pode avisar todo mundo que eu tô no águia blindada. Quem é Mauro? Quem é Mauro? É no setor dele! E a gente chegou! E a galera bota o bracinho pro alto! Bota o bracinho! O animal tá furioso! E dali uma chifrada! O Búfalo do Marajó. Ela quer. Dá pra bandido, dá. Hoje eu vou para a luta da rala, vai ter muita chifrada. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, só de cada vez que eu gosto. Cheiro de perfume bom. Bracinho pro alto. As mulheres que não dependem de homem pra nada aí, bota o bracinho. Quem é do Pai Sandu aí, dá um grito. Eu tô achando que tá baixo. Quem tá com saudade do Pai Sandu aí, dá um grito. Quem tá esperando o Parazão aí, dá um grito. E quem acha que desse Parazão vai dar Pai Sandu aí, bota o bracinho pro alto e bate na palma da mão, galera do papão, na palma da mão, galera do papão, na palma da mão. Torcida do Pai Sandu tá fraca. Deixa eu chamar a galera do Clube do Remo. Quem já comprou o ingresso pra ver o Remo aí, dá um grito. Galera do Remo, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. Remo, o animal maninho tá furioso. búfalo é bagulho louco, bagulho. Deixa no batidão, vai deixando no batidão. E libera já. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Agora é Búfalo, a revolução. Eu vou pro baile da galera. Olha o Betinho, o Megalanjo, o Nilvandro, o Alessandro, o Cabo Velho e o Rafinha. Diego Hightech, ele o japonês. Búfalo. Geraral, Rodrigo, meu parceiro Fábio, Fop, o HD, velha guarda, o MC Rola e a minha GDP. Bora, mascote, agora, já! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. DJ Punk, é esperando, DJ tá quase Gio, tá na... agora é Búfalo. De sacanagem, já são 5 da manhã, tudo já que não tá tarde. O Búfalo do Marajó. Cheguinho, Indro de Celta na área! Ego, tá cinza! DJ tá cinza! Esse cabelo dele aí, com esse... Japa Burro e ele, meu parceiro Rodrigo! RP Lanche, tudo junto e misturar. Motório Elias, fala Luanzinho! RP2! Búfalo! Bora, Raul, bora, Raul, você e o pão! Meu parceiro Formiga tá na área! Bora, Formiga! Aniversário de Belém e o encontro rolando. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Vinha só algo também da área. Eu não sou do povo, sou do guerreiro. Aqui, Búfalo. Emocionado e sou eu com o príncipe cantando a vida inteira. Mas o amor arruinou seu sonho lindo. Ei, moleque. Borolhão, tava com saudade de você. Eu vi o mano sentado lá na esquina. A humildade vale pra desenrolar. Passa os bicolô também do na área. E cocaína. Os bicolobos da pedreira. Falou pra mim que tava na vida bandida. E tá no crime, ele é o segundante. Falei pra ele, mano, que isso não é vida. Seu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de gude. Esculachava na pelada do campinho. Perdendo a vida, estragou da juventude. O Búfalo do Marajó. Novo Badala. Maxi da Redele. O Búfalo do Marajó. Aqui. É o que light da lá. Professor Lenin tá na área, bora professor! Ele tá no som que ele dá valor! Búfalo! Manda pra cá que a gente resolve! Quando o Rione toca essa, a temperatura aumenta. Quando o punk toca essa, a temperatura aumenta. A galera da sorveteria, que sabor! Um abraço pra todo mundo! Mãozinha pra direita, mãozinha pra esquerda. Olha a Ramile Costa, a Mayara Laiane também tá na área. O Ramon e o Rafa, o Robson da Pratinha. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. As preguiça doida, as preguiça doida, doida, as preguiça doida, as preguiça doida, doida, as preguiça doida com o Punk e o Rione. Quem é que tá tocando? Punk e o Rione. É! Punk e o Rione. É! Punk e o Rione. É! Punk e o Rione. Punk e o Rione. Punk e o Rione. Punk e o Rione. Punk e o Rione. DJ China tá na área, o produtor das aparelhagens. Me conhece, tome cuidado, baby. Você não sabe o perigo que você corre. O Búfalo do Marajó. Novo Badalas. Eu vou te usar. O meu brinquedo agora vai se tornar. Vou te usar, vou te usar, vou te usar. Santorini. Você deixou e agora eu faço o meu trabalho. O Serginho Pop. Ele é pop, mas tá na área. O Búfalo do Marajó. Você deixou e agora eu faço. A cerejinha também do acampamento. Manipulo, faço agora o que eu falo. Marionete, marionete, marionete. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley Safadão. Depois... É malzinho. Virou moleca doida. Tu tá onde? Me responde. Búfalo do Marajó. Japa Burger, ele diz: eu posso ir aonde for, mas o meu coração, o Búfalo do Marajó. DJ Pan, bota a bunda pra mexer. DJ Rio, Bismarck também tá na área. Para Bismarck. DJ Pan. Vai paralisar com o nome. Vai paralisar com o nome. Eu paraliso com o nome. No escuro da inveja. Ei. Vai paralisar com o nome. Vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para, vai para. Rione Punk, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, Rione Punk. Quem já tá muito doidão aí, bota o bracinho pro alto! Vai até 5 da manhã! Loucão, loucão, loucão, loucão. Só os loucos levanta a mão. Loucão, loucão, loucão. Minha amiga Jaque Martins, ela tá na área! Loucão, loucão, loucão, loucão, loucão. Ela rebola e eu dou chifrada. E eu dou chifrada. Alô, Dique! E eu dou chifrada. E eu dou chifrada. Dique e a dona Lena! Bola, tem moral, eles têm moral. Eles eu tô chifrada. Eles têm moral, chifrada. Eles têm moral, chifrada. Eles têm moral, eles têm moral, eles têm moral. Eles têm moral. Eles têm moral, eles têm moral. Punk e Rione, eles se acham, mas eles têm moral. Me responde na WhatsApp, as perequitas passam mal. E a pressão vai tomar conta do porto. O animal furioso Búfalo. Parceirarinho, o sul tá na área. A barbearia Pop Corte. Ele que dá o trato. O Tarcísio. Será que tem alguém que torce pro Flamengo hoje aqui? Que torce pro Corinthians aí, bota o bracinho pro alto. Quem acha que o Corinthians esse ano vai ser campeão, bota o bracinho pro alto e bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão. E quem souber essa aqui vai cantar agora já. Marajó. Se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta que eu quero. Canta! Meu amor, me perdoe, eu que estou errado. Esse amor vai juntar nós dois, vai juntar nós dois. Meu amor, me perdoe, eu que estou errado. Bora, Moninho, você tem. Sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha, fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Não deu valor, não deu valor. Me deixa só. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. É o aniversário de Belém. DJ, faz o caquia, caquia. O búfalo do Marajó. Pra bandida que tá do teu lado, conta pra bandida que tá do teu lado, conta pra bandida que tá do teu lado, conta pra bandida que tá do teu lado. Eu já tô avisando. E amiga Mônica. Rose, as cerejinhas do acampamento. Tá com ciúme? Então toma. Bota o bracinho lá pro alto e dá-lhe uma chifrada, e dá-lhe uma chifrada, e dá-lhe uma chifrada violenta. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. O Búfalo do Marajó. O empresário Raul, ele é Laís, André e o Alisson. Olha lá, juntamente com o pão, agora todo mundo é... O Búfalo do Marajó. DJ Punk, DJ Rione, chifrada. RP Lanche, esse tem moral. Sempre. Me abraça e seu corpo ao meu. Digital Print. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Se mexer com a búfalo, a chifrada é selada. Se mexer com selada, se mexer com a búfalo, a chifrada é selada. Se mexer com a búfalo, a chifrada é selada. Se mexer com a búfalo, a chifrada é selada. Santorini, chifrada é selada. Meu parceiro Douglas BH, agora já! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. As mulheres que não dependem de macho pra nada. Pra porra nenhuma. Dá uma vaia nos homens aí! Não, eu acho que dá pra ser mais forte. Pra porra nenhuma. As mulheres que não dependem de macho pra nada, vai a eles aí. Agora bota um bracinho pro alto e bate na palma da mão já. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Búfalo! Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. O Rione e o Punk já tão tocando. Maiquinho da Freeboard! Nosso parceiro Igor, ele e o Marcos Bruninho. A galera da Alverende também, tá todo mundo. Quem sabe canta, canta. Amor, eu sei. Amor, eu sei. Te magoei. No Caribe! Búfalo! Custa tanto me decente. Mulheres não pagam a noite toda no Caribe! Se tu ainda me amas, e a festa vai até 5 da manhã! O Búfalo do Marajó! Eu só te vai lá, mascote! Duvido! Só mais, só mais uma chance! Só mais uma chance! Badala Som, o Búfalo do Marajó. Netinho dos arrepiados. Semana do aniversário dele. De tudo por você, mas você não me deu valor. Quantos pacotes tu já mandou pro cara aí, Eric? Amor, não mente, pô. Eu falei que esse é o lado dele, o lado esquerdo do animal. Olha meu parceiro Rafita, Espumacinha da Rodovia, Japaburg, a minha amiga Cleiane da Prefeitura, tá todo mundo aqui. Búfalo, o Búfalo do Marajó. Mini Brute aí, Bruno Lima. Bora, Betinho, bora, Betinho. Você fica tanto tempo imaginando, imaginando nós dois. Daqui a pouquinho tem Fábio, tem Rafael. E logo depois tem o Mauro de Vó. Vai. E não vai mais fugir, porque eu sei que me deseja. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, DJ Fábio. Olha o Fábio. Boa, DJ Fábio. Olha o Fábio. Eu vou ser tua princesa. Hoje à noite eu quero ser a tua princesa. Toca pra mim, Rodrigo da produção. Quero ser só tua, DJ Fábio. O homem que dá luz no Mauro Sul. Teu olhar que me leva ao espaço. Não quero devagar, eu quero acelerado. Quero enlouquecer, fazendo amor com você. Quero um doidão, né? Tu quer Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira, madeira, madeira. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. E quem sabe canta, ó. Dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. As molecas já estão na fita. Dominado, tá tudo dominado. Na fita. Dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Tu já sabe o que eu faço lá no meu bar. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão e te taco, taco, saco. Boto o colchão no chão e te taco, taco, saco. É muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. O búfalo chegou, o curral tá na pressão. Joga a mão pra cima e faz o chifrão. O búfalo chegou, o curral tá na pressão. Joga a mão pra cima. Prepara, Porto! Prepara! Prepara! Embora e agora canta. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. Bora, professor Nenê. Alô, Cringe. Põe o RP no telão. Deixa no batidão. Os meus parceiros da GDP, eles estão aqui do nosso ladinho. E essa galera tem moral. E a gente dá moral pra eles. Porque quando eles falam que eles vão aparecer, eles aparecem. Alô, GDP! Bufa! General, apaga o fogo das meninas! Amor, se for assim, isso é mais um fim. Eu quero te amar e jamais deixar. Eu quero só você, vem me envolver. Eu sou do Super Pop e a galera GDP. Esqueci o passado, eu consigo o bem. A GDP! Eles agora também são... O Búfalo do Marajó. Flop, bora, flop! O Buga da Maxi! O Búfalo. Parceiro Diego da União Hightech, ele, meu parceiro japonês. O Diego, junto com a sua primeira dama, estão aqui no Animal. E aqui eles têm moral. Dique dos abusados, dona Lena já na área. Bismarck, da Paladina, do Jurunas, junto e misturado com a GDP. Bora brincar, bora brincar, bora brincar. Como nos velhos tempos, ó. Você me perdeu e agora chora. Meu amor, a hora eu aprendi. Acabou, acabou. Pode olhar. Minha GDS. Você. Ah, vocês estão querendo, né? Joga a mão pra cima, faz o que dá um grito. Para. Olha, RP2, esse tem moral. Para. Joga o bracinho lá pro alto e dá-lhe uma chifrada, e dá-lhe uma chifrada. Brinca, maninho, brinca, brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. As parceiras Bismarck, convidado especial da minha GDP, parceiro Luan, ele, minha amiga Rayara também tá na área. Búfalo! Para meu parceiro Formiga! Vênia também tá ali com a gente, valeu, tá na retaguarda! Um abraço pra você, moleque! Tá saque! Vem da família MDB do Bengola! Mais tarde, Caribe, hein? Vem embora! O Búfalo do Marajó. Para meu parceiro Japa, do Japabugue! Malzinho Alexandre do Primo Sum, olha o pão! Para meu parceiro China! Alô, China! Mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insistir em te ligar. Vou deixar com vocês! Não sei por que não. Quem sabe canta! Bota na bacante, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Alô, meu parceiro Dieguinho, da Android Cell. O seu celular deu problema. Fala com o Dieguinho da Android que ele resolve. Cadê meu snap, vagabundo? O nosso lisos do rock. Liso é só pedido. É só apelido. Nosso amigo Reynold, da família PDB. Tão lindo assim. Bora, Derek! Vamos daí! Agora que toco em ti. DJ Pan, DJ Rio. Já já tem Fábio, tem Rafael. Motora Diego! Aqui. Não existe fronteira. Novo Badalação. Não existe. Meu grande amigo Rafael, ele, o Ramon. Eu não posso. Nossos amigos lá da Pratinha. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Aonde, Eric? Na cama ou na lama. O Búfalo do Marajó. Parceiro Juninho, Juninho da Digital Print. Você que tá precisando fazer aquele banner, imprimir cartões de visita, é só falar com meu parceiro Juninho da Digital Print. Nosso amigo HD, o Velha Guarda. Pega a visão aí, moleque doido. O parceiro HD que tava com a gente no aniversário de Ananindeua. As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai só de sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai. O HD já disse, ele vai trazer a piscina aqui pro Búfalo. E ele disse, meus meninos, não há padrinha. Faz assim, já. Bota na pressão, bota na pressão. Bora. Bota na pressão, já. Bota na pressão. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Bota na pressão. Prepara tudo que a pressão vai subir. Bota na pressão. Vou endoidar. Chegar em casa. Grande amigo Isaac, do Campinho, Mauro Souza. O dia clarear. O Breno e o Júnior Tostão. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. É, nós é bandido. Replay 2 e o replay taxista no telão do animal. Novo Badalasson, o Búfalo do Marajó. Meu parceiro TH tá na área. Bora, TH. O animal tá na área, furioso! Eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu. Pra mandar pro meu amigo, pra mandar pro meu amigo. Pra mandar pro meu amigo, eu só tenho um recadinho pra mandar pro meu amigo. Olha o MC Rola! Ele é GDP! O Búfalo do Marajó. Olha o DJ Cris aqui do ladinho. Eu não quero namorar com esse é parceiro. Não vem dando de maluca, não. Daqui a pouco eu vou tomar uma contigo lá em cima do Mauro. É que o povo se tratou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Nada me perdoa, meu amor, porque essa apenas começou. Funk, Ionic, então é ação. DJ Funk, Ionic, então é ação. DJ Funk, Ionic, então é ação. Então é ação. Então é ação. Pressão no porto agora já. É misoginho. Vai, toma, toma pressão. Toma, toma pressão. Toma, toma pressão. Toma, toma pressão. Toma, toma pressão. Então faz assim. Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Não me esqueci do nunca já fez. Isso me acostumando com a minha vida de ex. Falando. MC Roma, critica, homem da fronteira de Macapá. Tá ajudando, só se complica. Fala de fulano, mano, mas ainda. O bagulho é louco, que é tchau, da inveja tchau. Tu é louco, o bagulho é louco. O bagulho vai lá, espera que é tchau, da inveja tchau, tchau. E a galera, bota o bracinho pro alto. E vai dando uma chifrada, vai dando uma chifrada, vai dando uma chifrada. É o aniversário de Belém. E o encontro. encontro acontecendo. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. E treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Quem sabe vai cantar! Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.